Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah. O podcast do Mexidão Rocks. Daylight come and me want go home. Olá amigos, está começando mais um Mexidão Cast. Olha só vocês, e hoje nós vamos falar sobre nostalgia em desenhos, animações, séries antigas, coisas que nós gostamos e que podemos comparar com o que tem hoje em dia, né? Já que muita coisa não nos agrada. O público nerd tá ficando cada dia mais exigente. Ou as coisas de hoje em dia estão ficando cada dia piores. Olha aí um ponto a se pensar. E por falar em ficar pior, ele que de pior não tem nada, meu amigo Malovani. Opa, galera. Quanto tempo, hein, velho? Muito tempo, né, Malovani? Sei que essa sua voz sensual, essa voz sua aguda, que timbra nos nossos ouvidos. É, vou começar a falar sensualmente. Ah, não, esse não é o podcast de pornografia ainda, não. Ainda não. E por falar em pornografia, ele que gosta do cinema pornô, meu amigo externo! Eu? Como é que é esse negócio aí? não me comprometa. Vamos lá, cozinheiro. Bota o trecho do externo falando sobre Piratas do Caribe versão pornô aí, por favor. Entregando, ó. Já tá entregando. Mas a indústria pornô, eles fazem uns filmes com uma produção muito boa, cara. Desse tipo, assim. Eu vi o trailer do Piratas do Caribe. Caralho, é sinistro. Piratas do Caribe? É, e bem feito pra caramba, bicho, o filme. Ah, a versão porn? É. Eu tô pra dizer pra você que é tão bem feito quanto o original. Olha aí, e por falar em comprometido, ele que é comprometido com a nossa causa, meu amigo, irmão, camarada, Sr. Diego Mendes. É isso aí, galera, estou aqui. Eu lembro aquele tempo que eu podia só simplesmente curtir o meu descanso, meu marasmo da fazenda. Olha aí, e por falar em marasmo da fazenda, eu esqueci de me apresentar, eu sou o Thiago Mendes, né, galera? Ah, ninguém quer saber, não. Ah, não, mas a sua apresentação é irrelevante. Irrelevante. Ah, ninguém liga não, tá tranquilo. Meus caros amigos, por falar em nostalgia, no último dia 11, estreou nos cinemas o filme de Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses. Nossa, velho, até hoje não assisti, velho, tô tenso pra ver esse filme. Pois é, meus caros, e eu dei uma sorte danada que eu tenho dois filhos. Você teve uma desculpa, né, velho? Tive a desculpa perfeita para ir nos cinemas no dia 12 assistir o filme, cara. Eu encarei o filme como sendo uma grande homenagem aos fãs de Dragon Ball, os verdadeiros fãs, porque o filme tem muita citação à coisa antiga, principalmente de Dragon Ball, cara, é muito legal. E eu percebi uma coisa, e que vem logo de encontro com o que a gente vai falar hoje. Muita gente estava ansioso para ver o filme antes, e depois que assistiu os filmes, criticaram assim massivamente, falaram que não vale a pena ir no cinema, por ser só mais um episódio, e eu percebi que as pessoas não estão dando o devido valor, já que não é só um filme de Dragon Ball, é um filme de Dragon Ball dirigido pelo Akira Toriyama. E aí vem aquilo que eu comentei na abertura. Vocês acham que o público hoje em dia, por estar com essa onda nerd, eu sou otaku, eu sou nerd, eu entendo de tudo, eu quero saber de tudo. Vocês acham que o público tá ficando mais exigente? Eu acho que tá faltando humildade, né, cara, pra começar, né? É. Olha quem tá falando, o externo criticou todos os últimos 10 filmes que ele falou, velho. Porra! Não é essa questão de que eu sei de tudo, eu entendo de tudo e tudo mais. Eu, pra falar a verdade mesmo, eu nem sabia que que ia lançar esse filme, né? Eu tô meio desligado dos animes, porque é aquilo que a gente falou no início. Eu acho que as coisas mudaram e algumas coisas deveriam ter mudado junto e acabaram não mudando. Mas, olhando o trailer do filme aqui, eu já consigo perceber que a qualidade do desenho tá muito melhor. Os quadros, o desenho ganhou muito mais quadros por segundo, isso aí é muito bom. Uhum. Eu acho que pra quem gosta, cara, eu acho que é uma boa oportunidade, sim, cara. Pois é. Cara, olha só, eu vou falar o seguinte. Esse filme do Dragon Ball, nego tá, porque, igual o Thiago falou, porque é um filme, é só mais um episódio gigante e tal, não tinha necessidade de ter um filme. Cara, vocês lembram do desespero que foi Dragon Ball GT, velho? Eu acho que as pessoas não estão lembrando de Dragon Ball GT, não, velho. Porque... É incrível, porque esse filme, ele anula totalmente tudo o que aconteceu em Dragon Ball GT. É como se não tivesse acontecido. Ah, lembro, né? E, cara, o filme, ele é bem feito. A qualidade gráfica do filme é incrível. Sério, eu tava observando uma coisa. A coloração do filme, eu não sei o que eles fizeram, velho. Tá muito bem, tá muito bonito, saca? Tá bonito. As cores estão bem vivas e tal. Não tá uma parada chapada. Muito bonito, velho. E você, Diego, o que você acha? Você acha que a galera tá mais exigente? Velho, sinceramente, eu acho que não é nem que exigência. Eu acho que a pessoa tem que parar pra pensar que hoje em dia já não tem um anime que preste. E lá vamos nós! E eles ainda não cooperam, então só fica criticando. Criticar é fácil, eu quero ver fazer melhor, né, velho? Come on! Olha aí, Diego, falou tudo, falou pouco, mas falou bonito. Foi muito bem observado pelo Diego que hoje em dia você não vê bons animes sendo lançados. Olha a febre, presta atenção, o Externo e o Malovani vão entender. Olha a febre que é Ataque um Titã hoje em dia na internet. Cara, isso eu até acho estranho, tá? Porque essa mesma galera que tá criticando o filme do Dragon Ball deve ser a mesma galera que tá na febre do Ataque um Titã, mas só pode. O Ataque um Titã... Saca, é muito... É massa velho, saca? É tão... Tão clichê, tão... Tão... Tão bobinho, saca? Tão bestinha, velho. E a galera acha foda pra caralho, só porque tem sangue e tal. Velho, a história do Ataque no Titã era legal no primeiro episódio, velho. Saca? E Dragon Ball, cara, desculpa, mas... Se você não gosta da história de Dragon Ball, você não gosta de Dragon Ball, velho. Porque Dragon Ball, a história sempre foi isso, sacou? Sempre foi. O Goku lutando contra alguém mais forte. Era exatamente isso. Era o Goku tendo que treinar pra ficar mais forte do que um cara que era mais forte do que ele. Era isso, velho. O Dragon Ball você não assiste não é pela história mega mirabolante. É pelos personagens que são legais e cativantes, velho. Exatamente. E aí vem uma coisa que eu quero perguntar pra vocês. Qual a principal diferença entre as obras antigas de anime, ou de animação, ou desenhos, que pode ser até tic-tac, pra os desenhos de hoje em dia? Vou começar por você, Externo, porque você é um cara muito interessante de ouvir suas opiniões, porque... Eu gosto muito de você. Porque ele tem muito ódio no coração, né? Ele tem ódio no coração. Eu tentei fugir do ódio, você viu, né? Antigamente era trabalhada a simplicidade, como vocês mesmos acabaram de falar aí no Dragon Ball, a história é simples, é o Goku, que é um Saiyajin, e tem no sangue sempre lutar com alguém mais forte. É só isso, cara, então eles souberam aproveitar isso muito bem. E hoje em dia eles trazem uma história simples, né, como um ataque a um titã, só que depois eles tentam desdobrar de uma maneira tão complexa, e eles mesmos acabam fugindo de alguns detalhes que acabam comprometendo a trama, acabam não conseguindo desdobrar aquilo muito bem. Então, é uma coisa que eu costumo dizer sempre. O Miyamoto, o criador do Mario, ele sempre impediu que o Link, na série de Zelda, falasse, né, tivesse uma voz própria e tal. Para que a pessoa que estivesse jogando aquilo ali pudesse imaginar o que ele deveria estar falando. Pudesse se colocar no lugar dele. E hoje em dia, você... Não vê tanto isso. Você não vê uma história que é entregue assim, ó, toma, o resto você imagina. Não, eles tentam desdobrar e acabam estragando, cara. Tipo assim, você fica pensando assim, pô, era muito mais legal no começo. Era muito mais legal quando era assim, quando era assado. Igual a Força no Star Wars. Quando explicaram a merda da Força, perdeu a magia. Pois é. Então, é isso que eu vejo que tá acontecendo hoje em dia, entendeu? Eles pegam uma coisa simples que poderia ficar muito foda no Link aqui e, de repente, tentam desdobrar aquilo e aí você olha e fala assim, ah, se é assim, então não me interessa mais, acabou. E pra mim, foi o que aconteceu no Ataque ao Titã. Eu parei de ver em 12, cara. Não, cara, eu parei quando aconteceu a treta lá que eu falei que virou galhofa, velho. Acho que no nono episódio, sei lá. Isso porque eu assistia quase passando a conversa, porque nada levava a lugar nenhum, velho. É, também é isso. E assim. É o que eu tô falando. É o desdobramento que no final das contas é mal desdobrado, né? Shut up and take my money! Vocês acham que a necessidade de passar tudo mastigado tá atrapalhando? É, exatamente. Tá atrapalhando, com certeza. Tá, o Estero falou muito bem esse negócio de desdobramento. Eu lembro que do podcast que eu escutei há muito tempo atrás sobre Kingdom Hearts. Vocês já jogaram Kingdom Hearts ou não? Já joguei um pouco. Também joguei um pouco. Eu sei que a história é bem complexa, profunda. Pois, né? Exatamente. E aí o Kingdom Hearts é o seguinte. Eles definiram muito bem que é o problema desses animes atuais, assim, também. Os animes e séries em geral, também. Que é o seguinte, você parte de um conceito simples, que é Heartless não tem coração, sacou? Isso tá na primeira página do manual, sacou? É? Uhum. E aí o passo 2 do manual tá escrito, os nobares dos everybares, dos everybares dona sei lá o quê, odeia não sei quem. Aí, cara, quando foi que esse conceito surgiu, sacou? Eles não explicam, eles criam um conceito do nada pra explicar coisas que vieram do nada também, sacou? E aí eles vão embolando a parada pra deixar mastigada, eles, sabe? Eu não entendi o que ele falou. Não faz sentido, vira galhofa, velho. Vai enchendo, é vai enchendo de itens, de elementos pra poder explicar uma coisa e acaba ficando galhofa. Shut up and take my money. Eu vou até mais longe. Você vê, por exemplo, o Robocop. Eu vou falar de um filme que nem foi lançado ainda, hein? Fuck you! Você vai estar falando da versão do Padilha. O Itan já odeia o filme antes dele. Não, eu sou muito fã da série. Cara, eu adoro Robocop. Inclusive, o Robocop 2 foi o primeiro filme que eu vi no cinema na minha vida, sozinho, né? Que eu fiz sozinho no cinema. Na época eu ainda tinha. Eu sei que eu tive que falsificar uma certidão de nascimento pra poder entrar no cinema. Eu não podia. Caraca! É, você tem ideia. Eu adorava o filme. Mas o que acontece? Você vê que esse novo filme, ele já vai ser voltado um pouco mais pra política, né? Uhum. E antigamente o primeiro Robocop era o quê? Era a história de uma empresa que tinha a intenção de fazer um robô policial e precisava de uma pessoa, né? Só que, entre aspas, né, a ética não permitia que eles usassem uma pessoa. Então eles usaram a pessoa que estava praticamente morta. Morta. Ó, esse cara tá morto, a gente pode usar e tal. Transformou ele num robô policial que ia combater o crime numa cidade que já estava tomada. Cara, em momento nenhum, você assiste o filme, em momento nenhum você fica pensando assim, cara, de onde que veio tanto bandido? Por que, que a cidade ficou desse jeito? Uhum. Por que, que esse camarada tá traficando essa droga nessa quantidade? E em momento nenhum ele se preocupa em responder isso, sacou? Pois é, justamente. Esse é o background da parada, você entende porque ele já tá ali, saca? O filme já começou assim, sem necessidade, sacou? Exatamente. Você entende que a crítica tá ali, você vê que o Robocop, mesmo o Robocop 1 lá de 87, eu acho, 84, ele é um filme atual, porque a crítica política dele é muito atual, mas eles não explicam, eles não chegam e falam, explodiu uma bomba em 2000 e tanto, e aí o crime tomou conta. Eles não se preocuparam em fazer isso, eles só, a cidade tá tudo uma merda. E é isso, tem um robô pra poder combater o crime, é isso. É o que o Malovan tá falando, entendeu? Cara, não precisa explicar. O que você quer chegar ali, e o que interessa é o que tá acontecendo com o Murphy, né, o personagem do Robocop. Então, ali beleza, aquilo ali, a situação em volta dele, e acabou. Aí, hoje em dia, parece que as pessoas não têm mais capacidade de imaginar o restante da situação, né? Tem que explicar, e essas explicações acabam estragando tudo. Qual que você acha que é a principal diferença entre as obras de animação, as séries antigas, para as que tem hoje em dia? As séries de animação antiga para as atuais, a principal diferença? É, igual você falou que hoje em dia não tem nada de bom, então... Cara, o que eu vejo hoje em dia é que o pessoal fica voltado em fazer uma coisa boa, impactante, ou então, vamos dizer que baseada em alguma coisa, né, já consagrada, e só vai fazendo coisa ruim, cara. Porque tem certas coisas, certos conceitos que não se deve mexer. Você acha que a necessidade de fazer dinheiro? Exatamente. O comércio, né, o capitalismo que a televisão como um todo virou, isso aí atrapalha muito na hora de se construir uma série, um anime, um filme, até novela de conteúdo, né, cara? Você vê que até as novelas de antigamente eram melhor do que as de hoje em dia, né? Ah, com certeza. Se for falar de novela, hoje em dia as novelas é só baseada em putaria. A novela é o seguinte, se divide em antes e depois de quem matou a Dati Reutemann. Não é você que tá me descendo uma bala, não. Eu tô com mais raiva dela. É ela que eu tô querendo. Venha! Venha! Ai, meu Deus! Puta que pariu! Morreu a Odete, meu Deus do céu! Morreu o melhor cu da praça, meu Deus! Morreu a Odete, puta que pariu! Olha aí. Depois disso, aí. Sempre tem um assassinato nas novelas, cara. Sempre. Exatamente. Bicho. Então, inclusive, tipo assim, velho, acho que eles focam muito em... Ah, não, cara, esse aqui tem que fazer sucesso porque eu tenho uma base bacana. Como por exemplo aí o próprio Pacific Rim, que segundo que você, até hoje eu não assisti o filme, mas segundo o que vocês disseram, ele é totalmente baseado em Evangelho. O cara já pega, ah não, como ele é baseado nesse anime, esse anime é tipo master foda, então tem que fazer o filme também ser master foda, e aí o filme sai aquela porcaria, tipo isso que tá acontecendo atualmente. Shut up and take my money! O Stern tava comentando um negócio mais cedo sobre Akira. Akira é um anime que é antigo, todo mundo sabe que aquele é antigo. E é referência. E é referência até hoje. Você vê que é aquela coisa, ele não explica por que que Toph tá fudida, né, porque virou, porque tá daquele jeito exatamente, fala por alto, ah, aconteceu isso e tal, mas você vê que na animação ele tem uma preocupação em ir detalhando o que que tá acontecendo, até a transformação do esqueci o nome do Tetsuo, na hora que ele vai ficar gigantão lá e transformar naquela bolha, eles tiveram a preocupação em fazer que aquilo fosse gradual. Por que que a Akira continua sendo uma referência tão foda mesmo hoje em dia, com tanta tecnologia que a gente tem pra fazer coisas melhores? Eu acho que o primeiro de tudo é vontade, cara. Quando você quer fazer algo, mas com vontade, você faz algo bem feito, entendeu? E os conceitos de Akira foram estudados, cara. Vou falar de Pacific Rim de novo. Eu acho que quando você quer produzir alguma coisa, você tem que amarrar tudo, entendeu? Você não vai fazer uma história de bosta com uma animação mega foda. Uhum. Você não vai fazer uma animação de bosta com uma história mega foda. Tudo bem que de repente uma animação de bosta com uma história mega foda até funciona. Verdade. Até aceito. Só que o contrário não dá pra aceitar. É difícil. Entendeu? E lá você vê que os camaradas tiveram cuidado de explicar que a Tóquio que você tá vendo ali, que é a Neo Tóquio, já foi reconstruída, entendeu? Que já passou por uma situação catastrófica. Você vê que os personagens estão ali inseridos numa coisa monstruosa, e não é à toa, porque é uma coisa que todo mundo pode desenvolver, mas acaba acontecendo com um dos membros da gangue do Kaneda, entendeu? Então, é tudo muito gradual. Inclusive, essa transformação aí que você citou, que a gente estava até falando mais cedo, você não vê o camarada, de repente, envolto numa fumaça que se dissipa e vira um monstro de 60 metros de altura. Você não vê isso. Você vê que ele vai expandindo, cara. Ele vai crescendo, entendeu? Eu acho que são cuidados tão pequenos. Eu tô revoltado. Puto, eu tô revoltado, velho. Eu acho que são cuidados tão pequenos, cara, que faz você pensar assim, pô, bicho, se fosse verdade, seria desse jeito. Não é você botar um robô gigante de 60 metros de altura numa poça de água e de repente uma poça de água de 15 metros pular um monstro de 60 também dentro dessa poça. Ó, bicho. Por favor, aí vai me falar que não, o negócio é mega foda. Não é, velho. Não é, bicho. É uma coisinha boba que o cara poderia ter pensado, velho. Feito direito, véio. Não é bom, véio. Não é bom. Eu vou pagar. Olha o que eu tô falando, cara. Eu tô desempregado e eu vou pagar. Eu vou pagar a tatuagem pra você que vai ser assim. Eu nem te conheço, mas já te odeio. Legal. Eu tô querendo fazer uma segunda tatuagem mesmo. Tá na lista. Mas, cara, não dá pra aceitar que você gasta milhões pra produzir uma coisa e você deixa um erro infantil desse acontecer, cara. Porque na minha opinião, é um erro infantil, que eu ainda aceito num anime, que eu ainda aceito num desenho animado, que eu ainda aceito num filme de comédia. Entendeu? Não num filme que passa a ideia de que é um filme sério e, na verdade, tem um erro grotesco desse, cara. O que não acontecia no Akira, entendeu? O Akira é uma animação. Cara, podia o camarada ficar envolto numa fumaça lá e virar um monstro. É uma animação, entendeu? Podia o camarada chegar e querer usar uma arma mega potente e não precisar chamar ela de sol. Podia chamar de raio 350, entendeu? Mas chamou de sol, cara. Ele quis dar um impacto, entendeu? Na animação. Se você olhasse assim, caraca, os caras vão ativar o sol, velho. Que é isso? É um satélite, cara. Cara, que lança. Olha, eu não preciso de cara aqui. Só que eu acho que tem um problema sério, velho. Porque a gente pega muito no padrão de Akira. E pegar no padrão de Akira é sacanagem, saca? É uma coisa porque, que eu falei isso. Porque toda a animação, ela nunca vai estar no padrão do Akira, saca? A gente porque, pergunta, sério, porque Akira foi feito em 88. Foi na época que você podia ter 2013, não pode. Na época você podia ter 1 milhão de escravos coreanos. Que iam fazer quadro a quadro pintado na mão, né, velho? Eu acho que tem um outro ponto que o Diego acompanhou muito essa época comigo. Akira, ele é um anime que tá... Uma animação, uma história que tá muito acima das outras. Quem acompanhou a Manchete, tinha um programa que passava às sextas-feiras, que era o S-Mangá. E no S-Mangá passavam animes extremamente violentos e com temáticas, às vezes, tão complexas quanto do próprio Akira. E eu acho que isso tem muito a ver com a época, porque antigamente a faixa etária dos animes, dos programas de TV, eram diferentes de hoje em dia. Você assistia, por exemplo, A Lenda do Demônio, você assistia 6 horas da tarde na Bandeirantes. Então eu acho que isso também influencia. Os tempos são outros hoje. Não, a gente tem que entender que nos anos 80, eles são assim, cara. Se você for olhar a linha do tempo, aí você pinta ela toda de azul. Quando chega nos anos 80, aí você pinta de vermelho, assim, sabe? Ela foi retirada de um espaço-tempo diferente e colocada ali, entendeu, bicho? Não existe não, cara. É absurdo os anos 80. Não, isso tem que contar também, cara. Hoje em dia, se a criança jogar um joguinho um pouco mais violento, ele mata a família dele. Então. Né? O cara fica calado o cast quando ela acaba falando. Não, essa aqui é a verdade, cara. Então é complicado. Então é melhor você fazer uns anime bosta, uns filme bosta, do que você fazer um negócio mais bacaninho e o cara sair destruindo uma escola inteira. É, não. Você lembra. Entendeu? Você vê isso nos filmes, nos próprios filmes de terror, que antigamente eram filmes trash, mas eles eram gore até. Tinha matança, tinha sangue por tudo quanto é lado. Hoje em dia, você vai assistir filme de terror, você mal se assusta. É verdade. Eu assisti esse final de semana. Eu vi com a Jéssica aquele Invocação do Mal. Ah, não, não. Para com isso. Eu vou assistir ele amanhã. Não, eu não vou falar mal do filme. O filme é bom. Só que chega um determinado momento que eu vou assim, pô, não precisava disso. Desnecessário. É, tipo assim, tava muito bom, agora o filme ficou só bom. Saca. Eu vou assistir ele amanhã, então eu depois de conta. Shut up and take my money. Eu acho que a galera meio que tá... Sei lá, velho. A galera tá com o trauma do Inception, sabe qual é? Será? Porque o Inception deixou o final em aberto e o povo reclamou. Aí o cara, o diretor lá que eu esqueci o nome, qual é, pelo amor de Deus? O Nolan. Aí no Batman ele fez o final, que ele mostrou a parada, né? Mostrou o Batman feliz e parceiro lá com a mulher gata. E ninguém... Aí o povo reclamou. Isso. Cara, sacou? Esse que é o problema. As pessoas vão reclamar, sacou? É por isso que eu acho que o problema não tá exatamente nas produtoras. As produtoras fazem o que vende. Eu acho que o problema tá aí no público. Bem, deixa eu ver se eu entendi o que o Malovani falou, então. Então isso quer dizer que o final de Pacific Rim, então... Você fala assim, pra piorar o filme, só falta esse cara beijar a mulher. Aí ele não beija porque ia ser a gota d'água. É isso. Pô, não, véio. Olha só, pro Pacific Rim ficar ruim, ele tinha que ser outro filme, certo? Você tem que ficar quieto na sua. Pacific Rim é muito bom, cara. Vai se ferrar, vai assistir, sei lá, vai assistir, como é que se diz? Uma Carona para a Paixão, sei lá, velho. O que eu quero falar é o seguinte, certo? O problema é o seguinte, as pessoas vão reclamar se você der um final honesto, sacou? Eu vi gente reclamando do final de Breaking Bad, saca? Mas é isso aí que tá. Sabe o que acontece? Voltando aqui nos filmes de terror que a gente tava falando, né? Eu acho que até alguns animes usam muito isso também. Que os filmes de terror, eles costumam mostrar uns finais que ficam meio em aberto. Que você fica esperando assim, pô, o cara pode voltar a pegar essa mulher em qualquer momento. Entendeu? E não mostra. E acaba ali. Alguns animes antigamente, né, tinham os finais meio assim também. Exatamente. Que é a parada de você não ficar mastigando a parada pro público, entendeu? Hoje em dia... É isso que estraga. O público mastiga tudo, velho. Eles te dão todos os mil conceitos que eles inventam, saca? Eles não deixam você... Pô, então era isso. Não. O primeiro episódio ele vai explicar tudo, tá tranquilo, saca? Eu, sinceramente, costumo falar que o último... Esse filme excelente, que eu posso falar que foi excelente, que eu assisti, foi o Inception. Inception foi um filme que eu assisti, que até hoje, pra mim, me marcou pra caramba, porque é uma coisa que eu... É um tipo de filme que eu gosto e que eu sinto falta. Eu acho que é igual o jogo, às vezes o jogo ele mastiga muito as coisas e eu sinto meio que... Tá chamando a gente de burro, praga? Eu não sei se... Exatamente. Eu não sei se essa palavra é correta, mas... Mas é, velho, tipo assim... Você não vai conseguir entender isso aqui, amigo. Eu vou te dar um áudio gravado em algum lugar pra você entender que é isso aqui que tá acontecendo, entendeu? Cara, não precisa, velho. Você consegue deduzir, sacou? E hoje em dia não tem mais isso, velho. Não tem, sabe? O que eu gosto de falar, você falou de filme de terror externo. Eu lembrei aqui de dois filmes que eu assisti recentemente até. Um deles foi o Cloverfield, né? Que é foda até o final, que você não precisava de ver o monstro, né? Não, eu acho que o final ali... O final foi bom. O que eu não gosto dele foi ele ter mostrado o monstro, entendeu? Sim. Mas o Cloverfield, o fato dele mostrar o monstro, o Malovani, eu acredito que seja o quê? O cara deve ter pensado na ideia do filme. Uma continuação. E aí, de repente, ele, poxa, cara, se eu não mostrar o filme, eu vou acabar com o filme. Eu não penso que não, sabe por quê? Os caras ficam com um certo receio, até, pode dizer até quase que um medo, cara. Eu não penso muito nisso porque é o seguinte, quando você assiste, eu pelo menos, todo o ouvinte já sabe, né, eu gosto de ufologia, né, e quando eu procuro assistir muitos filmes, assim, baseados em ufologia, alguns filmes que tem uma pegada um pouco mais séria, né? Então, quando você vê um filme desse tipo, cara, no início, logo que eu comecei, eu sempre esperava assim, pô, quero ver um alienígena, né? Daqui a pouco vai aparecer um e tal. E a maioria dos filmes não aparece alienígena nenhum, cara. Uhum. Nenhum, entendeu? E o filme é muito bom, cara. Você fica com aquele negócio, caraca, velho. Não apareceu alienígena nenhum e o filme é foda. Uhum. Entendeu? É o Alien, né? É justamente isso que você tá falando, cara. Entendeu? O primeiro filme do Alien, o Alien aparece, sei lá, 4 vezes. E você fica quicado dele. No Alien vs Predador tem 1 bilhão de aliens e você não tá nem ali, velho. Verdade. Qual que é o outro filme, Alavan, que você ia falar? E o outro filme que eu assisti recentemente foi O Último Exorcismo, parte 2. É, esse eu não assisti até agora. Pois é, eu assisti o primeiro no cinema e o final dele foi meio zoado e tal, mas... Ah, assim, o que importou pra mim foi a experiência de ter assistido. O filme te deixa meio cabreiro, tá? O inteiro. E aí, velho, o 2, ele fechou o final, saca? Ele ligou o foda-se pra todo mundo. Ele falou, eu vou fazer o filme do jeito que eu quero. Tá saca? Certo. E aí eu... Lost também é isso. E aí, o final, a Negra Véia olhou pra mim e falou, mas que merda. E eu falei, cara, eu gostei, sacou? Porque no final o cara virou e falou, eu vou fazer o filme do jeito que eu quero, se você tá esperando uma coisa, o problema é seu que tá criando expectativa, sacou? Ué. Eu faço o que eu quiser com ele, cara. Shut up and take my money. O Externo falou de Lost. E Lost foi um grande trauma na minha vida até hoje. Eu tenho um problema seríssimo em assistir séries mais sérias por causa de Lost. Eu fiquei cético, cara. Você vê Breaking Bad e ó, todo mundo, que Breaking Bad, blá blá blá, blá blá blá. Cara, pra mim não me pegou. É boa, eu reconheço a qualidade e tal, mas, pô, eu até agora não vi nada. Eu tô terminando essa segunda temporada, não vi nada demais na série. Talvez por isso eu não fiquei no frisson pra poder assistir, porque já tem um tempinho que eu tô no final da segunda temporada, inclusive, se o ouvinte do programa deve vai falar assim, pô, mas já tem uns 26 episódios que os caras tá no final da segunda temporada. Falta um episódio só, e esse episódio tá durando um mês, não, né? Tá durando muito tempo. E eu acho que isso que vocês estão falando aí faz muito sentido, porque o pessoal cobra também, né? Tem lá os acionistas lá das empresas que vão querer uma parada mais mastigada. Mas é por isso que a gente anda vendo uma mudança, primeiro no mercado de games. Você vê que os games indies, que são aqueles independentes, têm crescido muito. Tem crescido muito. Muitos jogos muito bons. Por quê? Porque o camarada chega e fala assim, não, o jogo é meu, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não tem ninguém que tá dando pitaco. Pro nosso ouvinte não achar que a gente tá sendo um pouco chato e a gente tá falando de obras complexas e não sei o que. Mas a gente sempre é chato. A gente é mais... O externo, inclusive, né? Bate reto. Depende, ô externo. Às vezes, pro cara que é chato, a gente ainda sai legal. Olha aí. Vamos mudar um pouco o foco. A gente falou bastante de série, cinema e animes, mas a gente... Eu quero voltar um pouco no anime ainda. Tem um anime que eu acho que vale a pena ser citado, que não é um anime tão antigo assim, que é o Ghost in the Shell, que foi lançado em 2002. Mas né? E... 2002, Ghost in the Shell, ele já é um remake. É um remake. Não, tudo bem. O lançamento original foi em 89, isso. Tudo bem. Mas de qualquer forma, o conceito do Ghost in the Shell, ele serviu de base nada mais, nada menos que o Matrix. Exato. Por exemplo. Exato. Então, cara, a gente realmente não tem por onde fugir, cara. Não tem como o camarada falar bem assim, os animes de hoje são muito melhores do que antigamente. Podem até ser visualmente. Em questão de animação, porque os softwares são melhores. Tudo melhor. Olha só, posso até falar besteira, mas eu acho que, mesmo assim, os animes de hoje podem até ser melhores visualmente falando, mas eu acho que por toda a tecnologia que faltava na época dos animes da década de 80, eu acho que eles ainda são master foda. É aí que tá. Eu acho que pela falta de tecnologia, você vê filmes como... Pela falta de tecnologia pra poder fazer o que eles realmente queriam, eles tinham que caprichar mais na história. Exatamente. Eu tô assistindo recentemente, eu voltei a assistir o Yu Yu Hakusho, cara. Eu tô assistindo ele, pra mim ele não falta em nada com qualquer anime que foi lançado agora, recentemente, a partir dos anos, vamos pôr, dos anos 2005 pra cá. Eu vou um pouco mais longe, eu digo que é melhor do que muito anime que foi lançado da década de 2000 pra cá. É com certeza. A gente aguenta uma animação ruim com uma história boa, mas não consegue aguentar a animação boa com uma história ruim. Como necessário. Aí, mas, ô, Eterno, você falou dos jogos indie ali atrás, e aí você falou que tá fazendo muito sucesso e tal. Sim. E aí eu vejo até um problema. O que eu falei só, do só negócio... Aí, só uma vírgula aí. É, muito sucesso, as pessoas de repente não tem... Não entende bem o que é um jogo indie e tal, é um jogo independente. Pra gente citar um... Então, pra eu ouvir saber, o Minecraft é um jogo indie. Nada mais, né? Só o Minecraft. Nada mais. Aí tem o negócio que eu falei da síndrome do Instrapton, não sabe? O Fast é um jogo que indie, né? Ele sofreu da síndrome do Instrapton, que foi... Todo mundo virou pra ele e falou, quero um PES 2. E aí ele virou e falou, beleza, vou fazer porque o que eu gosto de fazer é isso, sacou? Eu demorei quase 10 anos da minha vida fazendo esse jogo, mas eu vou fazer o 2. E aí ele começou a encher o saco, sacou? Uhum. Do jogo, reclamando não sei o que e tal. E aí ele virou e falou, cara, quer saber? Vocês ganharam, não vai ter PES 2, sacou? Cara, eu vi isso aí. É o síndrome do Inception, sacou? O cara fez a parada que saiu... da cabeça dele, 100%. Tudo que tem no PES reflete o cara, o que o Fish, que foi o criador, né? E aí, cara, nego quer um PES 2 do jeito que eles imaginam e não do jeito que o cara cria, sacou? Inclusive, tem um documentário muito legal, né? Disponível na Netflix. Olha aí, Netflix, patrocínios. Essa frase é do Diego. Diego, vai lá, por favor. Patrocine-nos. Olha aí. E onde eles falam sobre o desenvolvimento de jogos indie, né? É muito bom, eu vi também. Muito bom. Muito bom. Emocionante, né? O documentário é muito bom mesmo. Shut up and take my money! Nosso ouvinte não acha que a gente tá falando só de animes, filmes, séries. A gente também pode comparar cartoons antigos ou os desenhos avulso, né? Você vê que, apesar da falta da história, por exemplo, Tom e Jerry, o que que era? Era o Tom correndo atrás do Jerry. Mas se você pega um Tom e Jerry hoje em dia e coloca do lado, não criticando Bob Esponja, que o Bob Esponja até é muito bom, mas você coloca Tom e Jerry do lado do Bob Esponja, você vê um abismo muito grande até nas histórias. A começar porque o Tom e Jerry não falavam no início. Não falavam no início. Não, eles começaram a falar foi depois, meados dos anos 90, quando virou animação de longa-metragem, essas coisas, mas os desenhos mesmo, hardcore, são Eles não falam, né? São sensacionais, né? Nossa, aquelas óperas, aquelas concertos no fundo, nossa, velho, os desenhos antigos do Tom e Jerry são inacreditavelmente bem feitos, velho. É verdade. E isso, eu quis comentar isso pra poder mostrar que não, não é porque isso acontece só em animes, só em filmes, só em séries. Isso tem acontecido em todo tipo de obra de entretenimento. Por exemplo, tem um desenho que eu gosto muito hoje em dia, que é o... Caraca, o Ben 10. Eu acho que é muito criativo, saca? Você criar um monstro diferente pra cada um ter um poder. Isso é muito divertido, saca? Criança gosta, acho legal. Mas, cara, compara... Por mais que eu goste de Ben 10, compara com... Looney Tunes da vida, saca? Verdade. Compara com Pernalonga, não dá, velho. Pernalonga é inacreditável, velho. Saca? São as piadas que estão, saca, nas entrelinhas e tal. Que, sim, sim. Demais, isso ri demais. O que eu acho legal em um desenho como Ben 10, por exemplo, é que o autor tenha a coragem de criar um herói novo. Num universo repleto de heróis, né, cara? A gente tá vivendo hoje em dia assim. Momento que tá, eu, pra mim, já começo a me sentir saturado de super-heróis. Pô, mas o criador do Ben 10, ele foi muito esperto, cara. Porque ele pegou o conceito do Mega Man. Sim. Né? É. E aí, quer dizer, se você pensa dessa forma, cara, pô, eu vou criar um herói baseado numa coisa que muita gente gosta. E o Mega Man, cara, ele tem uma legião de fãs absurda, entendeu? Se o cara tiver um pouquinho de noção, ele já se toca. Pô, aquilo ali é um Mega Man, entendeu? É claro que não é. Do jeito dele, né? Exatamente. Mas funcionou. funcionou muito bem disso de passagem. Funcionou, é febre, né? Eu gosto muito de ouvir a opinião do Diego. O Diego fala de Ben 10 muito bem. Vai, Diego. Eu não sei nada de Ben 10, além do que menino dos monstros. Ai, que foda. Aí uma coisa que eu não assisto, me nevo. Esses desenhos, principalmente esses desenhos da, vamos dizer que americanizados. Tiveram também alguns desenhos que tentaram fazer alguns remakes que acabou não funcionando muito bem, né? Tipo Thundercats, He-Man, né? Acabou não funcionando. Apesar que o Lion desse remake aí, cara, eu até que curti o visual dele, cara. Foi uma coisa que até vou explicar antes que você me bata. Não, o visual eu gostei. Eu achei um visual bem, bem levado assim pra... Mais honesto, os dias atuais, né? Isso, mais honesto. Uma coisa que remete àquilo que ele realmente é. Um homem, exatamente, gato, né? Eu falo assim que deixou aquela aparência dele jovial, né? Lembrando que hoje em dia, quem vai assistir isso aí vai se identificar melhor com um personagem que parece um adolescente, pelo menos, do que um cara que parece um velhaco. É verdade. Eu acho que o insucesso de Thundercats e He-Man no Brasil deve mais aos fãs cheetahs, né? Porque por mais que o povo zoe He-Man na internet, por mais que o povo zoe Thundercats, ainda é uma obra clássica da nossa geração. Hein? Agora, teve um negócio, um anime que conseguiu não mastigar tudo e ser muito bom do começo ao fim. Foi o Avatar, velho. Ah, sério? Cara, o Avatar, ele conseguiu, sabe? Ele conseguiu dar um revive, sacou? Nos animes, nos cartoons, assim, velho. Inacreditável, saca? Ele é de uma qualidade sem igual dessas outras animaçõezinhas. A história dele é muito boa, muito fechadinha, tá? Eu me decepciono um pouco no caso do Avatar por ter sido a Nickelodeon quem produziu, porque eu acho que a Nickelodeon, por saber, conhecer o público dela, acabou dando uma cara muito infantil pro Avatar. Ah, mas eu acho que isso é só na primeira, sabe? Porque a história de Avatar em si é uma história bem, bem bacana, né? É, que, por favor, não tô falando daquele filme merda do Shyamalan. Eu ia falar também, o filme é uma bosta, mas os efeitos do filme são muito bons. São muito bons. E o filme tinha tinha potencial, né, cara? Tinha. A primeira coisa que eu mudaria no filme era o personagem principal, o Wang. Porque, bicho, é um garoto muito novinho, cara. Não, ele não é ator, não sabia disso, né? Não, é lógico que não é ator. Aquele moleque não é ator, ele é vencedor. Pelo jeito que ele luta, você já viu que ele não é ator. Ele é vencedor do torneio de Kung Fu, alguma coisa pois assim, é. Velho. Peraí, eu viajei, qual que é o filme? O Avatar. The Last Airbender. Ah, sim. É tipo assim, mas não é pelo fato de ele não ser um bom ator. Porque não precisa realmente ser um bom ator pra interpretar o Wang. Eu acho que podia ser um ator mediano. Mas eu acho que a aparência dele foi uma pessoa muito frágil, uma pessoa idiota, meio... Isso eu até entendi, porque remete àquela questão do impreparo dele em ser o Avatar, entendeu? Mas foi demais. Mas eu acho que realmente ele pegou um pouco pesado. Estendeu a aparência física dele, entendeu? Avatar é uma série que tem drama, beleza? Mas que é uma série feliz. O filme é um drama feliz, bacana. O filme é uma tristeza do começo ao fim, velho. Ele foca no drama do Aang, em aceitar e tal. Beleza, saca? Se você quer fazer uma parada foda, você vai fazer, sei lá, igual Harry Potter, vai fazer 3 filmes da primeira temporada do Livro da Água, sacou? Aí você vai fazer uma coisa boa, velho. Agora você vai fazer um filme só. Você vai pegar... Cara, o melhor exemplo de como aquele filme foi uma merda é o Senhor do Fogo, velho. Saca, demorou 3 temporadas pro Senhor do Fogo aparecer, velho. E no filme... E aí no primeiro filme aparece aquele gordo indiano lá, saca? Com a boca é torta, como o Senhor do Fogo. Ah, vai se fuder, aquele cara não mete medo nem, saca? Ele nem se canta na rua, velho. Porra. Complicado. É triste, mas é realidade. Shut up and take my money! Bom, a gente já falou bastante. Eu acho que é o primeiro programa que a gente realmente critica de forma mais pesada, né? O que a gente tá vendo hoje em dia. O nosso ouvinte vai até achar um pouco estranho. Eu queria que cada um de vocês explicasse por que que os animes, as séries, os filmes têm decepcionado vocês, mas de uma forma sucinta. Eu vou começar por você, Diego, que hoje ficou mais calado. Mas diga-nos, por favor, diga. Por que que essas obras têm te decepcionado tanto, mas de uma forma sucinta? Você fala de uma forma geral, anime, filme... Anime, filme... Se você quiser focar mais em anime, porque eu acho que é mais a sua praia e tal... Ah, cara... Anime de forma geral, vamos lá. Posso começar, né? Pode, já era começado, inclusive. Eu adoro eu quando sei. O Diego começa a se preparar pra falar algo. Eu sempre então, sei véio, esperar, entendeu? É, os animes, véio, de hoje em dia me decepcionam de uma forma geral, porque é o seguinte, primeiro, os animes são novos demais e eu sou velho demais pra eles. Olha aí, porque... um outro fato importante, né? É, porque esses animes de hoje em dia, cara, na boa, eles são focados muito em... Primeiro, eu acho que tem aquele medo de colocar um pouquinho de porrada, de alguma coisa que possa incitar violência, igual eu falei. Menino assiste um filme ali do personagem dando porrada no lá, ele já quer sair dando porrada nos irmãos e etc. Então, eu acho que é um pouco de... Eles estão ficando um pouco com medo disso. Por isso tá ficando essa porcaria de coisas que tá saindo aí pra nós. Porque nós é acostumado com animes e filmes de... Tem pancadaria? É pancadaria. Tem, ninguém lembra de censura, né, bicho? É, não isso. Tem tarde de censura, mas não. É isso que eu tô falando. Então, tipo assim, tem algum tipo de porrada? Igual eu tô à volta a falar. Eu voltei a assistir o Yu Yu Hakusho, cara. Lá no filme, o cara... Eles... arranca a cabeça do bicho e parte no meio sem dó. Se fizer isso hoje em dia, caramba, o menino vai... Você pegar o cachorro dele, ele destroça o cachorro dele. Fraco. Então isso é acho que é um pouco de medo que eles estão tendo. Os filmes, cara, vamos lá. Filmes de terror, principalmente. O filme de terror, hoje em dia, ele é voltado àquelas cenas clichês demais, que a câmera vai andando num pedaço escuro, aí quando chega perto da porta, já, ó, lá vem o susto. Ó, assustei. Deixa eu falar uma coisa aí. Praga. Não sei se vocês assistiram Pânico, o primeiro filme do Pânico. Eu assisti. Eu gostava demais da série. É um filme muito bom, ele satiriza um pouco desses filmes de terror. Uhum. E aí eles mostram, né, que no final sempre tem um último susto, né? Uhum. Que é, se passa paradinho. Sempre tem eu a menina virgem, morre e tal. E isso aí, cara, a gente vê muito, cara, esse negócio, né? Não, é uma coisa já marcada. Fechado. Exatamente. Coisa marcada, você já sabe, em determinado lugar ali agora, ó... Lá vai vir um susto. É. Ó, prepara. Ó, vai você vai assustar que vai jogar a sua pipoca pro alto. Ah, falhou, já tava preparado, não assustei mais. É tipo isso que rola agora nos filmes. E isso aí, entendeu? Isso aí, no filme que você vai ver amanhã, no Invocação do Mal, uh-huh, tem algumas cenas que você fica esperando e não acontece, cara. Isso é muito legal. Eu tô ligado, que é mais ou menos. Aí você pega aí filme de ação, cara, eles acham que é só sair dando tiro pro alto, igual o Bang Bang antigamente. Tá certo, os caras usam arma automática, deve ter umas 20 balas em cada pente, mas o cara não pode dar 300 tiros, velho, não tem como. Duro de matar. Então, 20 balas é 20 balas. Duro de matar é o 4.0, velho. Onde que uma pessoa vai ficar em pé em cima de uma asa de um jato e perto da turbina e não vai acontecer nada com o sujeito? Cara, ele derruba o helicóptero com táxi, velho. É, não. Então, cara, peraí. Vamos fazer umas mentiradas? Vamos, cara. Mas se for pra colocar mentira, eu prefiro que você faça uma mentira estilo aqueles filmes dos chineses voadores que eu gostava de assistir. Com Jet Li, o Jet Li era o rei careca das tranças, velho. Se for pra pôr mentira, põe mentira daquele jeito ali. Fazer, não vem abusar da minha inteligência. Fazer uma coisa honesta, né? Não tente passar um conteúdo e depois, de repente, pula pra outra coisa. Faz isso, logo tipo um filme... Assim, fantasia é fantasia, velho. Se você vai fazer um filme de uma coisa que pode ser real... Que ela seja mais próxima do real. É, o externo fala muito isso, né? Entendeu? Eu sei que em lugar nenhum, velho, no mundo, vai existir uma pessoa com coragem suficiente de jogar um táxi no helicóptero, velho. Porque ele sabe que ele vai poder morrer. Então o cagaço passa na cabeça do cara, o cara não vai arriscar fazer isso, com certeza. Ele prefere falar assim, não, me dá um tiro aqui que é mais fácil, economiza meu trabalho. Sacou? É tipo isso. Então, velho, eu acho que hoje em dia o pessoal foca muito em fantasiar, em imaginar e criar coisas de uma forma que a gente sabe que não tem base. E aí aquela coisa fica muito plástica, muito falsa. Olha aí. Eu acho que é resumindo. Depois de falar pra caralho, é resumindo. É, você podia ter resumido no início, ia ser mais fácil. Pois é. Meu amigo Malavanichin. Cara, Vou fazer igual o Diego, vou dar uma explicação rápida. Mas que não tome 15 minutos, por favor, que eu já tomei já uns 15 minutos. Eu vou dar uma explicação rápida que vocês vão entender. Eu sou a favor dos novos animes só por causa desse link que eu vou mandar aqui pra vocês e vai resumir todas as minhas opiniões de hoje. Ô, Malovan, é um anime... você é menino da saga de Digimon, né, velho? Isso é um problema. Eu vou mandar aqui, não, relaxa, é um anime sobre luta livre, com poses em calcinha e posições extremamente sexuais. Caraca, o excesso de conteúdo edgy nos animes é uma coisa que me incomoda demais, velho, você não tem noção do que me incomoda. Cara, esse anime é basicamente mulheres gemendo e calcinha. Tá? Caraca, então, véio. Eu sou a favor desse tipo de anime, desse novo conteúdo da internet. Não, sacanagem. Eu acho que tá faltando criatividade. Cara, só tá? O nome do anime, ô Malovani, só o nome do anime me dá preguiça de assistir, velho. Que isso, velho? Pra que um nome desse tamanho? Wanna be the strongest, não sei das contas. Pois é, eu acho que falta criatividade. Acho que a galera hoje em dia tá meio com preguiça. Eu não sei o que tá acontecendo, mas não sei, velho. Eu ainda dou chance, sabe? Eu tô animado pra assistir o novo filme da Carrie a Estranha. Eu tô ansioso. Você viu a campanha que eles fizeram? Foda. Muito bom. Que campanha foda. Inacreditável. E eu tô animado porque a Chloe Ventura também é uma lindinha, né? A Hit Girl. Uhum. E ver ela matando gente com poder psíquico, quem não quer ver, né? Afinal de contas. Com certeza. E é isso, cara. Acho que falta criatividade, mas eu acho que às vezes a gente tem um respiro, tá? E esses respiros a gente tem que aproveitar bastante. É. Tipo Dragon Ball Z no cinema, velho. É, tipo isso. Eu, inclusive, falo, tipo assim, sempre na levada ruim aparece um pra salvar todos, né? Eu não sei se vocês lembram, mas na época que Inception estreou nos cinemas, tava uma caralhada de filme ruim. Nossa, tava mesmo. Tava uma caralhada de filme ruim. Então, não que esse ano até eu tenho falado que os filmes estão bem equilibrados. Mas eu ainda tô esperando aqui o Super Salvador, Fraga. Sei, velho. Eu achei que esse respiro fosse ser dado com o Ataque ao Titã e não foi dessa vez, né? É, não foi. Vamos esperar pelo esse de luta livre aí, que quem sabe. Olha aí. Meu amigo externo. A pergunta era... Por que essas obras de hoje em dia estão nos decepcionando tanto, assim, mas de uma forma mais sucinta? Bom, de uma maneira sucinta, eu vou citar 1 Timóteo 6, 10, que diz o seguinte... Nossa, é sério, você vê que há 2000 anos atrás a coisa já era desse jeito. É. Diz o seguinte... Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de malha. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, cara, eu quero dizer o seguinte. Parabéns, eu vou pedir ao cozinheiro uma salva de palmas pro meu amigo externo. Obrigado, tá aí uma coisa que eu nunca achei que teria nesse podcast, uma citação da Bíblia. Parabéns, externo. Valeu, valeu. Caraca, velho. É isso, cara. É o amor ao dinheiro, cara. O cara se vende. Acabou. Não preciso falar mais nada. Muito bom. Eu tô sem palavras. Vai terminar assim, fica o externo glorificado pelo senhor. É, eu acho que tem que terminar assim, inclusive. Eu acho que é isso. Todo mundo falou muito bem. Eu, particularmente, comecei assistindo Attack on Titan. Nos primeiros 6 episódios, eu tava extasiado. Porque, não só pela violência, mas porque apresentam um herói principal e, de repente, aquele herói principal não era... Podia não ser o herói principal, podia ser a outra, a antagonista. E, cara, eu fiquei nessa... Nossa, a história da menina, que legal. E, de repente... Galhofa, entendeu? O céu caiu, choveu galhofa no anime. Isso, e me decepcionou muito mais ainda, que eu até comentei, saber que o anime é só uma introdução ao mangá. Então você tem por aí uma ideia de que tudo que realmente é bom é só uma introdução. Eles não conseguem dar procedimento, seja por dinheiro, seja pelo que for. Então é isso, eu acho que a gente tem que, primeiro, deixar de ser tão exigente. Dragon Ball, a gente tem que saber se atar aquilo que realmente é. Galera que criticou Dragon Ball, eu acho que todo mundo, cada um tem o direito de achar o que quiser. Mas se você tá indo ao cinema pra assistir Dragon Ball, não vá esperando a melhor obra do Hitchcock. Você tá indo assistir Dragon Ball. Né? Entendeu? Se ponha no lugar. Se ponha no lugar. Saiba exigir. Eu, no cinema, principalmente esse ano, eu tô bem satisfeito. Eu tô vendo um equilíbrio nos filmes, assim, que é uma coisa que... você vê que não tem nada demais. Desde Superman até... sinceramente, eu tô um pouco esperando que Thor seja o super filme do ano. E Thor, todo mundo sabe que não tem um passado muito, muito bonito. O filme anterior não foi muito bom. Enfim, tô prolongando demais, era pra ser sucinto. Se você quiser falar com meu amigo Diego Mendes, como que faz? Só entrar em contato através do facebook.com/Diego Mendes ou no Twitter pelo @DiegoTMendes, número 7. Se quiser falar com meu amigo da voz sexy Malovani... opa, é só pesquisar Malovani no Facebook ou no Twitter que você vai me achar de um jeito ou de outro. Olha aí, só tem um, né, Malovani? Quem é que tá falando aí? Oxi! A voz mudou, né? Porque eu fiquei sem ar. Oxi! Se quiser falar com meu amigo externo... tô lá no Facebook, no Twitter, externo. Ô, Malovani, se quiser enviar um e-mail para o Mexidão Rocks... você pode enviar para mexidãorocks@gmail.com.br. E se quiser deixar um comentário em nosso site, meu amigo Diego Mendes... é só entrar no mexidãorocks.com.br, escolher o post ou o podcast de sua preferência... e ir lá e deixar o seu comentário nos posts ou podcasts, ou então ir somente na página de contato, preencher o formulário e mandar que nós iremos responder. Isso aí, meus caros amigos. Se quiser falar comigo, facebook.com/ThiagoTMendes ou @ThiagoTMendes no Twitter. Meios não faltam. Escreva-nos, comente-nos e... patrocine-nos. Olha aí, muito bom. Gente, aí. Só pra saber, essa voz desse espírito que é só eu que tô ouvindo, tô ficando assustado aqui, filho. Oh, espírito? Que voz? Caraca, tem uma mulher falando aqui, velho. Mulher? Ela tá cantando agora. Ih, quando começa a cantar, porque ele tá te chamando pro... não é aqui não, cara. Tá te chamando pro réu. Malovani, foi bom te conhecer, mas a gente assiste muito filme de terror, a gente sabe que quando a vozinha começa a chamar é porque você tá prestes a morrer, né? Cara, que escroto, filho. Eu tô achando que o microfone é o fundo de vocês, velho. Não é que não. Eu tô... cara, eu tava saindo... parou agora, só porque eu falei essa merda. Sim, pronto. Foi descoberta, vai se esconder. Caralho, puta. Gente, por favor, se... ó, eu tô sozinho essa semana em casa, então se eu não entrar em contato, vocês liguem pra polícia. Passa. Aqui, você sabe que em filmes de terror você não pode fazer amor, né? Se você É verdade. Principalmente porque o Jason gosta de matar quem tá transando, porque ele não transa. É isso aí. Se transar, morre na hora. Fala, gatão! E aí, bonitão? Saudade de você? Saudade de você também, rapaz. Como é que tá a faculdade, fi? Tá enrolada pra caralho. Tá? Tá. É assim mesmo, velho. É a vida, né? Escolher estudar pra se fuder mesmo. Sabe o que você... sabe, eu vou te dar um choque de realidade agora. Sabe o que mais deixa mais triste? É você saber que você vai estudar pra poder ganhar aí uma micharia, enquanto um camarada analfabeto tá ganhando 100 mil, 200 mil por mês pra poder cantar funk. Quem que é nega véia? Cara, esse foi o apelido mais sensacional que eu já dei. Dona Xepa é mais bacana, você tá ligado, né? Dona Xepa é sacanagem, velho. Dona Xepa é mais foda. A organização do Mexidão é uma beleza mesmo, viu? Ah, isso aí que é o melhor de tudo. Eu saio, volto, passo um tempo sem participar e a organização continua a mesma coisa. Mas não piora, né? Ah, ele não respondeu ainda. Vamos com o plano B, enquanto ele não responde, né? Se ele não responder... vamos organizar aqui o que a gente vai fazer. Ah, aqui, ó, ele tá off. Tava aparecendo um, mas... está off. Está off. Sabe, aí ele entrou de novo, ué. Ele tá de sacanagem. É, pode ser. Tá vendo? Isso aí é o que acontece no plano de fundo do podcast. Putz. É essa chatice, sem edição, sem musiquinha, sem nada. Já tá gravando isso, não, né? É só eu vendo a cara feia desse povo nas fotinhas. Quando vai começar assim? Vai começar assim que alguém resolver aqui qual vai ser a pauta. Diego, o que você acha? Você concorda com o que o pessoal falou sobre essa questão da diferença das obras antigas para as atuais? Nem precisa te falar que se eu te falar que eles falaram tanto que eu fui me desligando. Bom. Ô, Diego, oi. Você não foi o único que desligou, não, fiá. A nega velha tá dormindo aqui já. Não, pois é. Não, cara, você, não vocês consegue, falaram, cara. É, porque vocês falaram ela. Tanta coisa e tão seriamente, cara, que seriamente ficou parecendo aula de escola. Eu já fui me desligando. Muito sucesso. As pessoas de repente não têm. Não entendem bem o que é um jogo indie e tal. É um jogo independente. Pra gente citar tem esse que tá fazendo muito sucesso agora. Que é o. Pô, esqueci o nome do jogo. Aquela droga toda quadriculada lá. O Minecraft. Passa aí. É, porque eu tô viajando mais. Esse vai começar por mim. É. Legal, isso aí é muita gente boa. Ah, de nada. É amor de irmão. É, eu entendo. Mas enfim. Ah. Você percebeu que eu já não tô conseguindo nem fazer as minhas piadas? Eu reparei que não tá saindo piada. Eu tô preocupado. Eu não tô legal, não. Eu tô. É que eu estressei demais no serviço hoje, então eu tô meio aéreo. Olha, eu vou mandar pra vocês um clipe de uma banda que eu gosto muito, que é o Tool. Eu tô rindo aqui do He-Man rebolando, velho. Não dá, não, velho. Esse clipe do Tool, ele é... Eu vou mostrar pra vocês um clipe do Tool aqui, que é o Maynard's Dick. Nossa. O Malabando já pegou. Eu vou mandar pra vocês. É basicamente o Príncipe Adam jogando coisas nas crianças. A merda. Deixa eu falar aqui. Vocês falaram do desenho, a gente comentou do Ben 10. E aí eu lembrei do seguinte. Caralho, que escroto, Thiago. Pesado esse aí, hein? Não é? Devia estar no Effect. Esse tipo tá na Effect. Que nojo, velho. Fala sério, velho. Não, aí. Não dá, velho. É muito pesado, velho. Vai lá, vai lá. Tem uma mulher que toma na testa. Sabe a melhor coisa que o He-Man trouxe? As duas melhores coisas que o He-Man trouxe. Foram aquele vídeo do He-Man cantando aquela musiquinha, sabe qual é? Aquela... Como é que é, velho? Nossa, eu vi isso aí, cara. Cara, eu vou pesquisar aqui, velho. Porque não é possível que eu não consiga me expressar a ponto de vocês não entenderem, velho. Não, muito bom. E aquele meme dele na bicicleta vindo e dando um... Como é que é o nome? Uma lição de moral, né? Uma lição de moral, velho. É muito bom isso aí também. Acabei de achar um vídeo aqui de 10 horas de He-Man. E. Acabou. Oh, não! Não, não, não!